Boa noite, bem-vindos a mais um Antena News. As cantinas das escolas vão ficar abertas nas férias de Natal para garantir refeições às crianças carenciadas. Morreu Kim Jong-il, o líder norte-coreano, sofreu um ataque cardíaco sábado passado. 13 mortos, vários feridos e muitas detenções. É o balanço do quarto dia consecutivo de confrontos no Egito. O FMI aprovou a terceira parte do empréstimo a Portugal. Vêm aí mais 2.700 milhões de euros. E eles passaram por aqui e deixaram a sua marca. Locutores, alguns ainda estão connosco noutros programas. Outros fazem apenas parte da nossa história passada. Mas porque recordar é viver, a Antena Web traz-lhe Replay. Um espaço onde duas vezes por semana recordamos programas e vozes que por cá passaram. Aos sábados das 12 às 13 horas e às quartas a partir das 2 da manhã. Fique à escuta em Replay e conheça um pouco mais daquilo que já fomos. Replay aos sábados a partir do meio-dia e à quarta a partir das 2 da manhã na Antena Web. As cantinas das escolas vão ficar abertas durante as férias de Natal para servir as crianças carenciadas. No primeiro dia de férias de Natal, as escolas querem garantir que os alunos mais carenciados conseguem ter pelo menos uma refeição completa e equilibrada por dia durante o período de férias letivas. O dinheiro que as câmaras precisam para manter as cantinas a funcionar nas férias está a ser retirado de áreas como a manutenção de edifícios. O FMI aprovou hoje a terceira tranche do empréstimo a Portugal, no valor de 2.700 milhões de euros. A aprovação da direção do Fundo Monetário Internacional foi conseguida depois da aprovação da equipa da Troika, que veio a Portugal, em novembro, controlar a aplicação do dinheiro por parte do Executivo de Pedro Passos Coelho. Ontem, num Conselho de Ministros informal e extraordinário, o Governo voltou a realçar a dificuldade do ano de 2012. Segundo o Executivo de Pedro Passos Coelho, fazer crescer a economia e diminuir o desemprego são os principais objetivos do Governo PSD-PP. As medidas concretas para estes dois objetivos ainda não são conhecidas, situação que foi alvo de críticas de António José Seguro. A Unidade de Ação Fiscal da GNR apreendeu ontem 2 milhões de cigarros com um valor de mercado de 350 mil euros. A apreensão aconteceu na Nacional 125, entre Portimão e Lagoa, numa ação de fiscalização de rotina. O tabaco será incinerado, o caminhão onde o tabaco foi encontrado está apreendido e o condutor, um indivíduo estrangeiro de 48 anos, será presente a juiz. O furto a lojas está a aumentar. Nesta altura, a polícia já registra 34% de aumento destes crimes. Os comerciantes estão cada vez mais preocupados com a falta de segurança. O policiamento de proximidade, com 240 agentes nas ruas, não chega e muitos lojistas até já nem fazem queixa dos produtos roubados. Acessórios de moda, roupa e sapatos eram os produtos mais furtados, mas agora até mesmo comida já é alvo deste tipo de crime. Queijo, enchidos, bebidas alcoólicas, frutos secos e fruta estão no topo da lista. Os comerciantes apostam tudo nas promoções nesta última semana antes do Natal. Os lojistas dizem nunca ter cortado tanto nos preços, mas os portugueses também compram muito menos presentes. O decréscimo já chega aos 40%. Cada vez mais as pessoas procuram presentes mais baratos e em menor quantidade. Muitas pessoas optam pela solução presentes só para as crianças, para assim reduzirem as despesas. Mesmo os mais pequenos já perceberam que os presentes serão menos este ano. Os cortes no número de cirurgias efetuadas estão a fazer aumentar as listas de espera. É uma consequência direta dos cortes que o governo efetuou no setor da saúde. Só entre setembro e outubro deste ano realizaram-se menos 26.272 cirurgias. As cirurgias eram muitas vezes realizadas em períodos de horas extra dos profissionais de saúde, mas agora, com os cortes na chamada produção adicional, que compensava aos médicos através de incentivos ou de horas extra, o número de cirurgias diminuiu. O Pavilhão do Conhecimento tem um programa especial para crianças em férias. Mistura o Natal com química. As crianças vão aprender a fazer biscoitos e sabonetes como opções para prendas de Natal. As inscrições estão abertas e as atividades decorrem até 2 de janeiro. Luís, de 12 anos, fez uma chamada para o INEM que salvou a mãe e ganhou hoje a medalha de cidadão exemplar. Quando encontrou a mãe inanimada, com uma crise de hipoglicémia, fez o teste do açúcar e, depois de verificar que o nível estava baixo e que não conseguia reanimar a mãe, ligou para o 112. Com toda a calma, deu toda a informação necessária para que o INEM atuasse com toda a facilidade. Os cientistas do IPO do Porto descobriram uma mutação genética responsável por 17% dos cancros colorretais hereditários. A mutação é mais comum no norte do país. 80% das corporações de bombeiros estão à beira da falência. Algumas não têm dinheiro para gasóleo, para pagar a água e a eletricidade ou para a manutenção de viaturas. Uma das grandes causas foi a diminuição do serviço de transporte de doentes, que, a juntar às medidas de austeridade, estão a colocar em risco muitos postos de trabalho. Há corporações onde a faturação caiu 70%. A Igreja Portuguesa não vai aumentar o preço das missas em 2012. Só neste serviço a Igreja arrecada por ano 45 milhões de euros. As intenções particulares custam 10 euros. Os fiéis aceitaram bem a ideia. O preço das missas não aumenta desde 2006. Em 25 freguesias do país, a população pode escolher como é gasta uma parte do orçamento da autarquia. Os munícipes podem apresentar as diversas propostas no orçamento participativo e ver concretizadas aquelas que cumpram os requisitos legais e que tenham maior número de votos. Cascais e Amadora são duas das câmaras onde os munícipes mais participam nas decisões autárquicas. Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, anunciou a criação de mais equipas mistas de segurança para monitorizar e cooperar entre polícias para combater a criminalidade violenta. Esta medida foi anunciada no fim da reunião que juntou o Ministro da Administração Interna, a Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, e os representantes da PSP, GNR e PJ esta segunda-feira. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português estão indignados com as declarações de Pedro Passos Coelho sobre os professores. Dizem que é inaceitável a ideia do Primeiro-Ministro, que desafiou os professores desempregados a emigrar para os países de língua portuguesa. A greve dos aeroportos franceses, que começou na sexta-feira, já está a causar o caos nos aeroportos franceses. Só no aeroporto Charles de Gaulle são esperados 300 mil passageiros, neste que é o quarto dia consecutivo de greve e já fez com que dois voos da TAP fossem desviados para conseguirem chegar a Portugal. Morreu Kim Jong-il, o líder da Coreia do Norte, tinha 69 anos e sofreu um ataque cardíaco durante uma viagem de comboio no sábado passado. O ditador assumiu o controlo da Coreia do Norte em 1994, depois da morte do seu pai. A Coreia do Norte, um dos regimes ditatoriais mais musculados do mundo, vai agora ficar entregue ao filho mais novo do ditador, Kim Jong-un. A China considera que se perdeu um grande líder, já os Estados Unidos, a Coreia do Sul e a União Europeia seguem com atenção a situação no norte da Península Coreana. Desde sexta-feira passada que há confrontos entre manifestantes anti-governo e a polícia egípcia. Dos confrontos já resultaram 13 mortos, vários feridos e algumas detenções. Durante a noite, a polícia usou bastões e granadas de gás lacrimogéneo para dispersar a multidão que se concentrava na Praça Tahrir, no Cairo. Esta onda de violência aconteceu depois da segunda volta das eleições para escolher um novo governo para o Egito. Recorde-se que o exército prometeu que entregava o poder governamental em julho ao novo presidente eleito pelo povo egípcio. O Sporting empatou ontem em Coimbra a um golo com a Académica. Este resultado deixou o clube de Alvalade a 6 pontos do Porto e do Benfica e mais longe da hipótese de ganhar o campeonato. A Académica marcou primeiro por Éder e o Sporting só conseguiu empatar por Elias e já aos 79 minutos de jogo. Este foi o Antena News, de seguida fique com História e Geografia com Joaquim Cardoso. Boa noite.